você não tem dó de mim. Brinca de sedução, meu bem, não faz assim. É demais pro meu coração. Aprendi a te ler, já sei te decifrar. Pra que me prometer o que não vai me dar? Eu tô pondo preço no meu sentimento. Eu cansei de ser o seu passatempo. Só me liga quando bate a solidão. Eu tô com você 200%, cê nem aí pro meu sentimento. Sou sempre sua segunda opção. Se não tem nada pra fazer, cê lembra do meu nome. Se tem na agenda uma balada, você some. Não tem dó de mim, brinca de sedução. Meu bem, não faz assim, é demais pro meu coração. Aprendi a te ler, já sei te decifrar. Pra que me prometer o que não vai me dar? Eu tô pondo preço no meu sentimento. Eu cansei de ser o seu passatempo. Só me liga quando bate a solidão. Eu tô com você 200%, cê nem aí pro meu sentimento. Sou sempre sua segunda opção. Se não tem nada pra fazer, cê nem aí.